levar num ponto de bobeira por volta das 10h30. Quando vi, passou um mano portando uma bolsa preta. Veio pra mim de cima embaixo, mexeu com a mina dos cachos. Namorado já comprou, já chegou descendo o braço. Maluquinha era forgado, esse pau já tinha trombado. Esbarrando em todo mundo quando colei num churrasco. Baqueou, caiu pro lado, gingando atrapalhado. Levantou, sacou daquela bolsa preta um 3-8. Só deu tempo de correr, truta nem fiquei pra ver. Escutando dois estralos, eu vi um bico de CG passar no gás. Gritando, explanando pro bairro inteiro que a casa tinha caído. E foi alertando o parceiro que já montou de cavalo. Sem capacete mesmo, desceram sentido a leste. Fizeram posto no centro, caíram painel viário e sumiram na via Dutra. Voando de motinha, deixando a polícia puta. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Essa é a lei da quebrada. Eu que não vou testar o proceder. Se quiser saber notícia, espera sair no jornal pra você ver. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Essa é a lei da quebrada. Eu que não vou testar o proceder. Se quiser saber notícia, espera sair no jornal pra você ver. Vai lá, eu de peão na zona leste. Vagabundo se ajeita todo ano quando é dia de quermesse. Eu sou mais um na situação, lata de refri na mão. Estreando boot novo ali na festa do novão. Quando vi, passou batida, era uma mina. Assustada, deu pinote pelo meio, empurrando a roda de rima. Já vi que não ia dar certo. Vi um boy passando perto, procurando, perguntando pra onde é que ela correu. Ih, ninguém falou, mas ele viu. Moscou chegou por trás, puxando o braço quando ela se distraiu. Mó treta, mó debate, ele lança um soco na mina, arrastando toda a biqueira que dava um trampo ali em cima. E vagabundo foi cobrar, foi tentar sumariar. Antes de chegar os ganos, eu vi o boyzão tomar uma pá. Fazendo empurra, empurrada, quermesse lotada. Cada um com seus problemas, se me vê, não sei de nada. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Essa é a lei da quebrada. Eu que não vou testar o proceder. Se quiser saber notícia, espera sair no jornal pra você ver. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Essa é a lei da quebrada. Eu que não vou testar o proceder. Se quiser saber notícia, espera sair no jornal pra você ver. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Essa é a lei da quebrada. Eu que não vou testar o proceder. Se quiser saber notícia, espera sair no jornal pra você ver. Eu que não tava ali, não vi nada. Não sei, não vi, não sou João. Sei, não vi, não sou, morro cadeado.